é destaque. Está no Expresso. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, até às 14 horas desse sábado. No programa de hoje, a gente vai receber daqui a pouquinho o artista plástico de Guaxupé, o Cássio Nasser. Também já vou conversar com a Daniela Zoboli, né, do Farmacêutica Bioquímica do Laboratório São Francisco. E agora, estou recebendo aqui nos estúdios da Pássaro da Ilha FM o Paulo da Silva Carlos, que está deixando a presidência da Acigua, e também estou recebendo o novo presidente da entidade, o Luiz José Pereira. Só que se eu falar Luiz José Pereira, acho que ninguém conhece, né? Tem que falar Luizinho do Matão. Luizinho, seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui ao programa Expresso. Deixa eu ver, boa tarde já, 12 horas e 4 minutos. Boa tarde, Luizinho. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa noite, boa tarde, ouvintes da Passo da Ilha. Paulinho já conhece aqui, já tem até carteirinha do programa, né, Paulinho? Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde a todo ouvinte da rádio Pássaro da Ilha. É sempre um prazer muito grande para mim, você sabe disso, de estar participando do seu programa. Finalizando uma missão, né, Paulinho? Graças a Deus, acho que foi um trabalho bastante satisfatório. O meu trabalho com a diretoria, mais os funcionários, né, a dedicação que nós tivemos nesses 4 anos, a associação comercial hoje, ela cresceu bastante. Se transformou numa associação muito forte. É uma das maiores da região hoje, você diria? Eu acredito que sim. De força, de questão de união? Acho que deu pra gente ver isso principalmente na campanha que nós fizemos de Natal no último ano, que enquanto as cidades se reuniram para fazer uma campanha de Natal junto com a Federa Minas, nós fizemos sozinhos e conseguimos lotar lá o poliesportivo, e foi uma festa muito bonita, e a premiação foi, vou dizer que foi uma premiação que nós gastamos em torno de 30, 35 mil reais, e saiu mais o pessoal de Guaranésia, né? Exclusivamente foi muito bom. Pessoal de Guaranésia. Acho que aí nós conseguimos mostrar a nossa força, que nós realmente estamos trabalhando. Quanto tempo você ficou como presidente? 4 anos. 4 anos. Mais pontos positivos, mais pontos negativos. Que avaliação que você faz desses 4 anos aí? Não, quando eu digo ponto negativo, estou dizendo assim de coisas que você gostaria de ter alcançado e não deu para alcançar objetivos. Não, eu acredito que sim, foram muito mais pontos positivos, sabe? Eu acho que foi um trabalho muito bem feito. Houve algumas críticas, mas as críticas, eu sempre digo que as críticas fazem parte, né? Porque as pessoas inteligentes, eu me coloco entre elas, as pessoas inteligentes sabem usar muito bem disto, né? Mas eu ouvi também muito elogio, as pessoas me parabenizando, eu e a diretoria, pelo trabalho. Tudo que você planejou para os 2 primeiros anos, depois para os outros 2 seguintes, você conseguiu alcançar? Ou teve coisa que infelizmente não teve jeito, Paulinho? Eu acho que sim, todo o trabalho foi muito bem feito. Faltaram algumas coisas, como por exemplo a questão do ambulante, né? Que o Guaranésia sofre muito com a questão de ambulantes, e a gente tentou através da Câmara, através do prefeito municipal, que a gente conseguisse uma regulamentação em cima disso, para tentar impedir que esses ambulantes venham de fora para levar o nosso dinheiro, né? E também na questão de nota fiscal, não tem procedência de produto, aquela coisa toda. Achei que faltou isso, um pouco de empenho da parte da prefeitura para nos ajudar nisso. Não é uma coisa que dependia só da associação, né? Não dependia. A associação trabalhou muito para isso, que isso acontecesse, essa regulamentação, mas não foi possível. A questão das promoções foi o grande ponto positivo seu, Paulinho? As promoções que vieram aí começou como promoção só de Natal, depois foi criada a promoção Dia das Mães, né? Esse é o grande legado que a tua administração vai deixar aí para a associação? Assim, houve as campanhas, né? Nós criamos nas campanhas uma regulamentação que não existia, essa regulamentação que eu coloco de grande importância para a associação, para chegar lá na frente e não ter, na hora do sorteio não ter problemas, né? Houve muita coisa interessante. Eu tenho o balcão de empregos que nós criamos, isso já faz, me parece que 2 anos. O balcão de empregos foi um sucesso. Hoje, as empresas, associadas ou não, vão até a associação, vão ver, procurar o currículo, né? Que o currículo nosso da associação, ele é bem mais, com bem mais informações, entendeu? E na área que a pessoa quer trabalhar, Então isso facilita para quem está precisando contratar. E o balcão, esse balcão conseguiu atingir todos os objetivos? A população sabe da existência desse balcão? Porque a gente divulga aqui na rádio de vez em quando, mas a população entendeu e sabe disso, Paulinho? Ou ficou infelizmente restrito mais aos comerciantes, aos industriais da cidade? Eu acredito que sim, mas assim, isso vai muito da parte também do associado, que ele tem que estar instruindo a pessoa, que na hora de trazer um currículo para mim, né, para o comerciante, ele fazer com que a pessoa vá até a associação comercial e lá vai preencher o currículo da própria associação. Isso tem dado muito resultado, as empresas estão mesmo procurando o balcão de empregos. Qual que é a visão que você tinha do comércio de Guaranés há 4 anos atrás e qual a visão que você tem hoje, depois de passar tanto tempo aí à frente da presidência? Estamos melhorando muito, precisamos melhorar mais, né? Precisamos tirar aquela coisa que assim, o pessoal, vou comprar vou buscar na Guaxupé. Então acho que as pessoas estão começando a mudar, o comerciante está procurando melhorar, né, nos requisitos de atendimento, buscar capacitação. Então eu acho que nós estamos no caminho certo, melhorou bastante. A Sigo compreendeu isso, mas o comerciante compreendeu isso? Porque foi feito agora, alguns dias atrás, um curso lá de atendimento, né? Participação total dos comerciantes? Tivemos 23 adesões. No meio de quantos associados? Aquele seria mais para funcionário, né? Então foi bacana, esse número você considera um número importante? Foi um número bom. Tivemos 23 pessoas participando do curso, né? Que foi uma parceria com o Sebrae. E também nesse curso do Sebrae, foi interessante que nós tivemos algumas consultorias, empresas que estavam precisando de uma consultoria, o Sebrae proporcionou isto. Em torno de 8 empresas participaram. E o Luizinho agora que vai assumir essa missão, né? O que você falaria pro Luizinho aí de experiência, pro Luizinho ficar atento aí, Paulinho? Eu acho que para você tomar conta de uma... assumir uma entidade ou qualquer coisa que, assim, que venha para assumir, a humildade, você tem que ter humildade, você tem que ter comprometimento, vontade de fazer o melhor. Eu acho que é por aí. E ele tem essa capacidade e vou estar lá junto com ele. Pronto para assumir a missão, Luizinho? Estamos aí, Antônio Cláudio. Eu diria para você que o mundo é envolvido de pessoas. E essas pessoas precisam ser comprometidas com o futuro, com a comunidade, com a família e etc. Então estou aqui com essa confiança, com perseverança, para que possamos ter assim nesse biênio um bom trabalho. Diria para você que inicialmente gostaria de ter uma visita ao poder público, executivo, legislativo, porque não judiciário, onde nós vamos ter o respaldo jurídico e a necessidade que, logicamente, ao longo dessa caminhada vamos precisar. Mas eu diria que, assim, o meu lema, o nosso lema, que lógico vai ser, está constituída uma nova diretoria, vai ser participação. Essa participação é fundamental. Sabemos que não tem jeito de eu ir numa igreja para você. Você que vai participar, não é? Levar seus problemas. Então, na associação, a gente gostaria desse trabalho em massa. Você pode me perguntar, mas o trabalho em massa é difícil. Eu até concordo com você. Só que o mundo está muito competitivo. E se você ficar no seu comércio só voltando o troco, não vai funcionar, você vai ficar só com o troco. Então eu gostaria que essa pessoa conscientizasse e fosse até as nossas reuniões, onde vai ser, assim, pelas meninas, vai ser bastante vai ser bastante convidativo a todos. Nossas reuniões vão tentar ser diferente, né? E primeiramente nós gostaríamos que esse comércio fosse adaptado à legislação com o seu dever e obrigação. Tá, esse comércio nosso hoje não está adaptado a essa legislação, Lizinho? Por exemplo, uma pessoa, será que ela sabe receber uma fiscalização? Provavelmente, ambiental? Acho que não, né? qualquer que seja, a hora que ela chega, ela já começa a tremer, porque ela vai ser multada. Por que ela vai ser multada? Porque ela não tem uma experiência, como funciona a lei e como que funciona a adequação. Seria uma gestão empresarial. Quer queira, quer não, ele tem que saber. A lei não ignora o seu não saber. O seu saber, supostamente, é positivo. Então, o que que a associação então vai fazer? Vai ajudar aquilo que ele tem a sua necessidade. Vai ajudar, não vai só resolver o problema dele. Tá certo? A ideia é essa, então. A ideia é essa. Outra ideia que a gente está tendo é o seguinte, que as pessoas... Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ele falou, mas você não vai conseguir angariar todos? Eu falei, eu sei. Qual que é o sentido da coisa? Cada setor, cada categoria tem um representante. E esse representante responderia pela entidade que ele faz parte. Isso não quer dizer que vai só ir na reunião. Ele vai ficar responsável pela sua... Não, fica, não é muito utopia isso não, Lizinho? Porque pois é. Você imagina a concorrência que tem entre os comércios da mesma categoria. Tá bom, mas se você não fizer, se você não fizer isso, você reúne seis. Como é que você tem 130 associados, né, Paulinho? Você vai reunir seis? Então ele tem que conscientizar, nós temos que acabar com essa cultura. O mundo evolui. Concordo com você plenamente. O mundo evolui, você tem que evoluir, você não pode ficar mesmo isso. Não estou dizendo que isso não foi resolvido. Eu quero dar os parabéns pro Paulinho aqui, até na parte afetiva, chamado de Paulinho, que a associação agora tem essa credibilidade, sabe por quê? Ele solidificou. Sim. É agora a nossa associação comercial e industrial tem essa credibilidade para que possa ser desenvolvido esse serviço. É reconhecido e copiado por outros municípios já, né? Já virou então, uma referência. Então, eu acho que utopia é aquilo que você não pode resolver de jeito nenhum, mas impossível não é. Tá certo? Porque você sabe que você não vai levar 130, concorda? Sim, claro. Mas se você levar 50? Aquele representante, por exemplo, chega uma coisa nova em um comércio, naquela categoria dele. Ele pode ter um trabalho igual o Sargento Godoy, que em nome da polícia, eu parabenizo pelo trabalho do WhatsApp. Por quê? Vamos evoluir. Vamos pôr o WhatsApp dessa turma. Olha, chegou uma coisa nova para a farmácia. Chegou um detalhe novo aqui para a posto de gasolina, que você sabe que todo dia muda, né? Sim. Todo dia muda. Vem as pessoas do sindicato, falam, isso aqui já mudou, essa placa já mudou, aquilo já mudou, a multa é 1.200, a multa é 1.500, a multa é não sei o quê. Então você tem que estar atualizado. E para você atualizar, você tem que estudar e você tem que participar da reunião. Porque automaticamente, se nós não estivermos preparados, nós vamos procurar preparar. Numa outra ocasião, numa outra reunião, sanar a necessidade daquela categoria. Você quer o comprometimento de todos, né? Exatamente. É isso exatamente. Que vai ser o lema do seu mandato nesses próximos dois anos. Não tem outra coisa que dizer, não é? Já participei de várias entidades, fui vereador, trabalhei na Pastoral da Saúde, no Lions. E como é que você chegou à presidência da CIGO? Foi eleito ou foi meio... Assume aí porque não tem jeito, não tem... Assume aí porque não tem jeito. Assume a brócolis, entendeu? Não, mas o Paulinho perguntou, e eu achei, agora que eu fiz direito, já fiz o AB, eu tenho CREA, eu acho que agora estou preparado... Para dar tá? essa parcela de colaboração. Para liderar, eu vou aprender com as pessoas, tá? Vou aprender nas reuniões, mas nós vamos tomar as decisões necessárias, tá certo? E aí eu já falei para você que estudar, falei para você que tem um certo conhecimento, porque eu cheguei assim, tá? Trabalhando com a família, não tinha tempo de estudar, hoje sou advogado. Mas por quê? Então não tem utopia. Para mim seria utopia, não é? Sim. Mas pensamento não... primeiro era esse, né? Mas não. Vamos fazer um intervalinho comercial, a gente segue nesse bate-papo aqui no programa Expresso deste sábado. Programa Expresso. Você está ouvindo Programa Expresso. Programa Expresso, nesse sabadão, estou recebendo aqui o Paulo da Silva Carlos, que agora é o vice-presidente da Sigua e o novo presidente da Sigua, da Associação Comercial e Industrial de Guaranésia, o Luizinho do Matão, né? Luizinho, um dos grandes méritos, né, que o Paulinho teve, além dessa credibilidade que ele fez com que a associação voltasse a ter, é a questão dessas promoções que todo mundo adora, participa. Sim. Qual que é a tua ideia? Você vai continuar com essas promoções? Vai promover novas promoções? Agora estarmos aí no ano de crise, de repente, esse ano não vamos ter agora a promoção, que está quase na hora de começar, das mães. O que que você pensa sobre isso? Sei que ainda está muito cedo, você ainda não está muito a par nem do funcionamento, pelo menos eu acredito, muito a par do funcionamento disso, preciso estar mais a par, mas o que que você pensa? Antônio Cláudio, isso já foi discutido. Já foi discutido, que bom. Já está prontinho. E o que o Paulo fez, nós vamos permanecer. E lógico que nós vamos querer acrescentar. A vida não para, a vida continua. Mas isso daí está solidificado. Eu sei que isso aí faz parte do comércio. O comércio já tá contemplado com esse... Já acostumou, né? Já acostumou. Já virou uma tradição. Né? E isso também agora está fazendo... É muito legal aquele você premiar o empregado. Porque muitas vezes você chega no seu comércio e fala, tem cupom? Acabou. Aí não, agora não tem mais, porque ele vai ganhar R$100. Ele fala, ô Luiz, tem cupom, e põe o nome dele atrás. O funcionário cobra, né? Correndo. Quer dizer, isso foi muito legal, tá solidificado, e a gente vai lutar para que nós possamos acrescentar o melhor que puder para a nossa associação comercial e industrial de Guaranésia. Essa questão que o Paulinho levantou também dos ambulantes, que é algo que a gente briga já há bastante tempo, toda vez que o Paulinho vem aqui a gente fala, eu tenho um quadro aqui durante a semana que o Érico Queiroz do Procon também participa, e a gente também sempre levanta essa questão dos ambulantes. Como é que você vai enfrentar esse problema aí, Luizinho? Bom, essa questão eu tenho certeza que nós vamos depender muito do poder público, não é? Isso daí eu já conversei com o Paulinho, eu sei que isso daí foi uma pedra no sapato, e essa pedra do sapato não saiu, mas como você falou agora mesmo, utopia, eu acho, agora não vou falar, não dá certeza, né? Não vamos falar que é utopia, mas nós vamos trabalhar, em todos os sentidos, com todas as autoridades, o que pode ser feito, se pode ser feito uma lei, por que não votar, a Câmara, o prefeito, logicamente essa parte é mais do executivo. Sim. Mas a gente vai trabalhar nesse sentido porque as pessoas aqui também pagam imposto. O comércio gera imposto, o comércio gera emprego, o comércio gira a cidade, tá certo? Por que aceitar o outro que vem lá de fora? Acho que paga uma taxa para a prefeitura. Quando tal, paga, né? Isso, infelizmente, né? Isso eu acho que é irrelevante diante do comércio e das indústrias que nós temos aqui. Por que não dá valor na nossa cidade? Eu sou a favor que esse ambulante não venha aqui. É igual eu falei um dia para um rapaz que estava pedindo. Falei, de onde que você é, meu amigo? Eu sou de São Sebastião do Paraíba. Você volta para lá. Vai aqui nós lá. Temos nossa, volta para lá. Então é nesse sentido que tem que funcionar. Vem na sua cidade. Por que vai vender aqui? Não é verdade? Não conseguiu vender, né? Aham. Uhum. É mais ou menos esse Ué, esquema. Mas você não tem competência para vender lá, né? Você vai ter que invadir aqui? É. Não é verdade? E isso não está tirando nada de lá, né? Ele está atrapalhando aqui. Ele já está na cidade dele, vende lá. Mas isso não depende da associação, né? Se a gente tivesse essa competência, Paulinho já tinha tirado. Luizinho, mas e a tua visão do nosso comércio? O que que pensa hoje do comércio guaraneziano, novo presidente da Sigua? O que que a gente precisa avançar? O que que a gente já avançou bastante? Eu penso no nosso comércio da seguinte forma. Como eu já te disse, eu queria saber o seguinte. Em primeiro momento, até acho que uma reunião... Por mês é pouco, talvez tenha que fazer duas, que eu quero fazer uma. Nós queremos, né, de acordo com a diretoria, isso vai ser passado para a diretoria, que seja feito pelo menos umas duas por mês, tá? Então, que esse comércio, ele esteja habilitado para realmente trabalhar. Ele esteja habilitado, ele seja competente. Porque a maioria do comerciante, ele vai no se Deus quiser. E Deus quer. Só que está fazendo errado. Não é isso? Por exemplo, nós estamos diante de uma crise, que é uma crise, nós diríamos assim, que é séria, não é isso? Muito séria. Então o que tem que ter? Criatividade, não é? Agora, quando eu disse para você que eu gostaria da participação em massa, cada um tem opinião. não é isso? Quanto a isso, sair dessa crise, como que você vai driblar essa crise? Isso vem de quem? Das pessoas. E nós vamos concretizar aquela que melhor sobressair. Não é verdade? Se nós temos ali 20 questões, deu certo 4 ou 5, e todo mundo tem certeza que uma reunião, quando é bem feita, participativa, todo mundo aceita melhor. Pode ser 3 ou 4 melhor. Então, eu acho que é aí que nós vamos driblar a crise. Não adianta nada você parar e ficar reclamando. Não adianta você ficar assistindo televisão, aconteceu com o Lula hoje. Nós temos que agir, tá certo? Ação, né? Tem que ter ação. Se você não tiver ação, o Lula vai fazer o que quiser. Não estou falando de Lula. Lula, etc. Todos, né? Pode todos. Ser quem for. Não vai adiantar nada. Tem até uma frasinha aqui, ó. Você não sabe dos resultados que virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Então, se você ficar de braço aberto, vamos lutar? Vamos. Vai ter crítica? Vai. Mas você está com vocês tranquilo? Você está dando o melhor de você? Para o comércio, para as indústrias, tá certo? Então, por exemplo, no comércio, como é que eu gostaria de fazer uma reunião? Eu gostaria que as reuniões fossem temática. Ou seja, seria extraordinária. Eu gostaria de falar tudo aquilo, nós, né? Vamos falar. Sim, nós. Nós. Que abrangesse todo o comércio, tá certo? Eu gostaria, por exemplo, de ter uma reunião que falasse sobre leis trabalhistas, tá? Vai ser o básico, né? Lógico. Se você quiser aprofundar, você vai ter um escritório, você vai ter um advogado, não é isso? Mas uma orientação, né? Mas vamos passar a orientação. Hoje nós vamos, eu traria um profissional, tá? Eu conheço aqui em Guaranésia vários profissionais nessa área que manja pra caramba sobre leis trabalhistas. Ele deu aula pra nós na faculdade, é de Guaranésia. E outra coisa, por exemplo, ambiental. O povo não sabe nem onde que descarta mercadoria não aproveitável. Tá descartando errado, tá certo? Aí eu falo, mas meus filhos, nós não vamos chegar nessa época. Vai, eu não vou. Mas o nosso ambiente é para a comunidade que seja atual e a futura. A sementinha precisa ser plantada em algum momento, né? Você vai pensar só em você? Não é verdade? O Dani Silva, né, tá mandando aqui um abraço pro Paulo, tá parabenizando você pelo trabalho e tá desejando boas-vindas para você, viu, Luizinho? Muito obrigado. Carlão Pitondo também está mandando um abraço aqui, viu? Pro atual presidente e já ex-presidente. Está mandando aqui um abraço, o Carlão Pitondo. Um abraço também pro Carlão aí. Um abraço, Carlão. Ô Lizinho, primeira vez que eu recebi o Paulinho aqui para falar sobre a Sigua, as perguntas que mais chegavam era o pessoal reclamando aqui do atendimento no nosso comércio, né, Paulinho? Você vai lembrar disso. Uhum. Como é que a gente enfrenta isso? O que você acha a esse respeito? O comércio de Guaranesiano. Claro que não estou falando de generalizando, tem alguns comércios que conseguem atender bem. Mas esse comércio aprendeu a atender o consumidor? Não, você lembra que foi da participação? A gestão anterior chamava, um exemplo, vai? Chamava 100 pessoas. Vai 20? Tá certo? Eu acho, não tenho certeza agora, a gente vai trabalhar com a diretoria, cada um, e vai ter a sua opinião. Eu acho que deveria levar algum resultado até as pessoas. É difícil? É. Pode passar por e-mail, pode ter uma pessoa, entendeu? Isso não é muito complicado, não. Chega para as pessoas, olha, primeiro, meu amigo, o seu carro está na porta do seu estabelecimento. Isso atrapalhando de chegar. Minha filha, enquanto você está fazendo isso, esperando aquela pessoa, tem uma pessoa esperando uma coisa. Ô meu amigo, tem 3 carros na fila e você está sozinho abastecendo. Volta um cada um e fala, espera um minutinho. Porque as pessoas são delicadas. As pessoas, quando você a veja, ela fala, ele me viu. Tá certo? Então acho que tem que ser um trabalho mais, infelizmente, um trabalho mais assim, aproximado das pessoas. Porque quando você chama para ir num curso, ou chama para uma reunião, não tem tempo. Mas ele fica 2 horas no Facebook, ele fica 2 horas no Zap Zap da vida. Ou fica 2 horas com o ratinho. e não vai cuidar daquilo que é do seu interesse, daquilo que é sua vida, daquilo que está dedicando para falar não. Então você acha que o comércio guaraniziano ainda atende mal e precisa melhorar? Precisa melhorar? E muito. Muito, né? Mas devagarinho, eu acho que vai pensando, falando com as pessoas, não é? Acho que vai dar certo, sim. Paulinho, as ideias são boas, né? Você viu, pai? E a realidade, você que já passou por isso tudo, vai dar para fazer isso aí que o Luizinho tá planejando e a gente torce para que tudo dê certo? Olha, eu fico feliz com o entusiasmo que ele está e que a gente puder ajudá-lo, né, para que ele consiga atingir os objetivos dele e com certeza a associação vai ganhar bastante com isso. O Paulinho é vice. Paulinho é vice, eu falei que o Paulinho é vice. Tem certeza. Que ser um trabalho de todo mundo, né? Paulinho, Luizinho, não adianta. Participação total. Até o bispo falou essa palavra que hoje a gente usa muito o eu, né? E você agora pô, corrigiu, né, pro nós. Não tem que ser assim, né? Senão o comércio não vai para frente, né? Se cada um ficar pensando, o cara que tem a sua lojinha lá de, não sei, de roupas, ficar pensando só nele, ele tem que pensar como um todo, né? A sociedade, o cara sai lá para ir na farmácia, ele passa em frente à loja dele, ele compra o produto da loja dele. Tem que ser assim esse pensamento, ou eu estou equivocado? Eu acho que as pessoas, os comerciantes precisam entender, o associado, que ele faz parte de uma entidade de classe. O que é uma entidade de classe? É uma formação, né? É uma formação de empresários, de empresas, né? Que se formaram a associação para estar trabalhando para aquele empresário. Entendeu? Então, veja bem, olha para você ver que coisa interessante. Eu, como presidente da associação, trabalhando para a associação, trabalhando também para o meu concorrente. Eu estou buscando cursos com o Sebrae, com o Senac, para fortalecer o meu concorrente. Não só a mim, mas eu quero que o meu concorrente também fortaleça. Então, eu acho que precisa entender isso. Se ele, a partir do momento que ele começar a entender isso, que nós lá na diretoria estamos para trabalhar para ele, ele vai começar a participar das reuniões. Tipo, ó, vou lá, vamos ver o que a gente consegue fazer. Vou dar minha opinião, tô achando que isso tá errado, precisa mudar, claro. É assim que tem que ser, né? A questão jurídica, aquele que o Luiz estava dizendo, importantíssimo. A questão trabalhista, orientação, é importante. Mas o empresário precisa entender a importância da associação comercial para ele. Não é só. Quando eu comecei, na primeira reunião que eu tive aqui, algumas pessoas ficaram meio. Porque eu disse que a associação, o pessoal pagava mensalidade, eu também fazia isso, o pessoal pagava mensalidade e dizia assim, aí eu pago para ajudar a associação. Aí eu disse, associação, eu vou trabalhar para aqui. A associação não precisa de ajuda. A associação é para ajudar o empresário. É o contrário. É o contrário. É preciso entender isso. E eu consegui isso, acho que eu consegui bastante isso, entendeu? Então, eu fico bastante feliz com o Luiz aí na sua empolgação toda, eu tenho certeza que vai dar certo. Vai ter muito trabalho, né, Luizinho? Mas você, pelo que eu te conheço, não é de fugir do trabalho, né? O Antônio Cláudio, a gente tem que fazer o melhor. Se você não conseguir, acho que o que eu falei até agora não tem nada de anormal. Não tem nada de utopia. O que vai demorar um pouco, sabe o que é? Conscientização do comerciante, do industriário, que ele tá ali naquele dia a dia, correndo, e não chega onde ele precisa. Se ele correr menos e correr atrás do interesse dele, que nós temos esse interesse, nós vamos só ajudá-lo, nós vamos resolver o problema dele. E quem vai trazer o problema dele? Até nós, até, quando eu falo nós, é a reunião toda, ele, sim, né? Se todos correrem com o mesmo objetivo, que é mais fácil. Ele, né, se auto vai se defender. Não é certo? O que ele está fazendo? Nós estamos compartilhando com as pessoas que quantas pessoas? Se tiver 3 ou 4 para resolver, e se tiver 50, não fica mais fácil? Muito mais fácil, né? Mesmo com as pessoas divergentes. Mas não tem problema. Tem que chegar no melhor. O objetivo é esse, né? Esse é o seu pensamento a partir de com agora. Certeza. Comprometimento de todos, né? Em busca de um único objetivo. Sempre fui assim, é eu isso dou que, meu sangue. É isso que os associados podem esperar do Luizinho, do Matão, à frente da Sigua? Com certeza. Mas para que isso aconteça, eu preciso primeiro de Deus. Sem esse, nós não conseguimos nada, tá? Segundo lugar, com transparência. Mostrar para o associado o que você está fazendo, o que não fez e por que não fez. Tá certo? Porque a maioria, eles sabem te criticar. Mas a crítica, quando for construtiva, também é boa. tá? Quando a crítica não é construtiva, você vai ter que ignorar, não é isso? Então não é isso que nós esperamos de um comerciante que ele teve condição de montar um comércio e ele nos dê essa resposta, não é isso? Então espero que nas graças de Deus vai dar tudo certo e a gente vai dar o melhor. O milagre a gente não faz, né? Mas o possível a gente vai tentar fazer. Correr atrás do impossível também, né? Exatamente. Luizinho, parabéns aí. E espero que você tenha muito sucesso nesse cargo, precisando aqui do Expresso. Conte sempre com a gente, viu? Não, e inclusive eu pedi espaço mesmo, porque na minha gestão eu gostaria de vez em quando explicar para a população, né, em geral, o que está acontecendo. Sim. Ah, mas lá está fazendo, não sabe nem o que está falando, porque a maioria das pessoas não sabe o que está falando. Então eles vão ter certeza com a gente na rádio. Olha, está acontecendo isso e eu posso provar. Vai ter esse espaço como o Paulinho sempre teve aqui. Viu? Parabéns aí. Eu agradeço a sua oportunidade, tá bom? E nós agradecemos porque é assim que nós vamos divulgar nosso trabalho e oferecer a nossa entidade querida, né? Vamos falar querida, porque é ela que alavanca aí, ó, o nosso comércio, nossas indústrias, é através dela. Sim. Porque trabalhar isolado não chega a lugar nenhum, né? Até Deus gosta que tenha dois ou três para falar em nome dele, e ele tá no meio. Paulinho, parabéns aí pelo seu período, né? De 4 anos aí, comandou super bem, fez um grande trabalho, né, devolvendo a credibilidade, né? Sucesso aí das campanhas, das promoções, parabéns, viu, por tudo que você realizou esses 4 anos, viu? Muito obrigado, doutor Cláudio. Quero te agradecer bastante, assim, pelo apoio que você me deu nesses 4 anos. Sou bastante conhecedor do teu trabalho, do programa Expresso, que é uma ferramenta importantíssima para nós da associação, não só da associação, mas das entidades. A oportunidade que você nos dá de estar mostrando o nosso trabalho. Eu te agradeço muito. Eu acho que quero meus agradecimentos ao pessoal da diretoria que estiveram comigo, meus funcionários, né? A Odirene, que eu sempre digo, né, conhece tudo de associação, foi uma pessoa muito importante para que eu conseguisse chegar, trazer a associação onde consegui. O trabalho da Carol, da Emily. E dizer, eu quero também agradecer aí o apoio, a força que também o Júnior, do coordenador do PROCON, nosso município, nos deu. Nós fizemos uma parceria, né? Quero agradecer ao Sargento Godoy pela oportunidade que ele nos deu de estar fazendo essa parceria, que é do projeto... Importantíssimo também. Do projeto do comércio, do comércio protegido. Importantíssimo. A gente vê o trabalho do sargento é muito importante, tanto do sargento quanto dos outros policiais. É uma parceria da associação junto com a polícia. Isso também foi uma das coisas que eu prometi no meu discurso de posse, que eu faria parceria com a Polícia Militar. Consegui isso. Quero agradecer também as instituições bancárias, né? Temos parcerias boas com a Caixa, com o Banco do Brasil, com o Sicoob, agora o Sicoob Credit Inter, né? Sei que muitos dos nossos associados hoje são associados porque usam essa parceria que nós temos com os bancos, né? Então, só tenho que agradecer de chegar hoje com aquela sensação gostosa de ter terminado dever cumprido. Dever cumprido, né? Bom, agora que eu já falei com o ex-presidente da Acigua e atual vice-presidente, né? Bom, deixa eu falar com o cidadão Paulinho, vai ser candidato a prefeito. Você hoje é realmente, né? Pessoal, já te faço essa pergunta já várias vezes que você é aqui, mas hoje você está mais perto ou mais longe de se tornar um candidato à prefeitura de Guaranés? Como é que está o coração do Paulinho? Está querendo ou não, Paulinho? Antônio Cláudio, eu me preparei durante toda essa semana, porque eu sabia que você ia me fazer essa pergunta, e eu me preparei bastante, e eu estaria pronto para dizer hoje para você que eu não seria candidato. Nos últimos 2-3 meses, eu tenho procurado ouvir mais as pessoas, o que as pessoas acham, pessoas que fazem parte da política, pessoas que do meu futebol, né? Pessoas, meus amigos, meus clientes, principalmente meus clientes, procurei esses 2-3 meses, ouvi bastante. Então a minha posição, falei com esses dias com na minha família lá, a Vera e o Lucas, que esquece, eu não serei candidato e chega, não vou ser. Não é candidato. Mas o que acontece, Antônio Cláudio, é que eu fico bastante comovido na hora que as pessoas eu saio na rua, vou fazer uma entrega ou entro na casa das pessoas e as pessoas dizem assim para mim: você vai ser o candidato? Aí eu falo: sei, eu acho que não. E essas pessoas praticamente imploram para mim entrar na política, dizendo: pô, não tem como, agora tem que ser você, entendeu? E era para ter sido candidato a vice na eleição passada, não deu certo. E agora, para mim, assim, eu ouvir essas pessoas faz com que eu fique imaginando: não, acho que eu preciso pensar um pouquinho mais. Eu tenho até o final de maio para tomar essa decisão. Já era para eu ter tomado essa decisão. Seria não. Mas quando, voltando a dizer, quando eu ouço essas pessoas pedindo a minha candidatura, apostando no meu trabalho, no que eu fiz nas entidades, como liderança, pelo que eu consegui nos meus negócios, da maneira que eu cheguei em Guaranésia, então as pessoas vê em mim uma oportunidade de fazer um bom trabalho para o Guaranésia. Eu tenho certeza que se eu disser que eu sou candidato, eu vou trabalhar para ganhar mesmo. E se eu ganhar, eu tenho muito o que fazer para essa cidade, que a cidade precisa e merece. Então hoje você está mais perto do sim do que do não? Eu estou mais perto do não, mas vamos aguardar. Tá, então hoje você é praticamente um pré-candidato, eu posso falar assim? Não. Hoje você coloca o seu nome entre os prováveis candidatos do grupo dos democratas, porque você está afiliado aos democratas? Sim. Você coloca o seu nome à disposição do partido, então? Parece que eles vão fazer uma pesquisa. Isso não depende de mim, isso depende também do partido. Vai depender de mim na hora, no final de maio, onde eu vou tomar realmente essa decisão. Hoje é não. Se o grupo dos democratas. Hoje é não? Hoje é não. Eu só se alguma. Vamos ver como que vai ser. Eu fico muito dividido. É uma posição difícil de me tomar. Você tem que entender que. Claro. Os meus negócios, cheguei a dizer aqui muitas vezes, que eu estava esperando meu filho formar, né? Hoje ele formou, só que o que aconteceu? As nossas drogarias, os nossos negócios evoluíram muito numa crise como essa. As minhas metas, a cada mês eu estou cumprindo as minhas metas e bem acima. Agora, no mês de outubro, nós adquirimos uma outra farmácia em Guaxupé, Drogaria Farmajóia. O projeto, eu não entrando na política, é que a gente vai montar uma rede de farmácia, sabe? Uma terceira, quarta, quinta farmácia. Então eu acho que eu tenho que pensar nisso. Não dá para falar assim. Não, eu não estou fazendo média. É bom que as pessoas entendam que eu não estou fazendo média. Eu jamais cheguei aqui no seu programa e disse: eu sou candidato. Nunca. Jamais. Então as pessoas, peço que as pessoas procurem entender quando eu tomar essa decisão. Hoje, por exemplo, o cliente chega em mim e fala assim: alguns falam assim: não entra nisso não, larga a mão disso. Você não merece entrar na política. Entendeu? Mas eu não penso dessa forma. Esses dias eu fui fazer uma entrega num bar lá no Jardim Renovação e a pessoa falou: Paulinho, você vai ser candidato? Eu disse: olha, eu não sei, isso já faz uns 2 meses. Não sei, estou pensando. Ela me disse: larga a mão disso. Você não precisa da política e nós precisamos de você dentro da farmácia. Fica então, difícil, né? Fica balançado mesmo. Entendeu? Então tem que pensar mais um pouco. Mas recapitulando, você está mais perto do sim ou do não? Estou mais perto do não, mas vamos aguardar mais um pouco. Tá, joia. Paulinho, obrigado pela participação, viu? Parabéns por todo o trabalho aí. Muito Espero obrigado. Espero que a resposta seja sim. A gente precisa de gente como você para disputar as eleições, ganhar ou não ganhar, já é outra questão, vai depender do julgamento da população. A gente precisa de gente do seu nível para comandar essa cidade aí e até esse país, né? Esses políticos que estão aí, já passou da hora de dizer tchau, né? Com certeza. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Luizinho. Sucesso e conte com a gente sempre, viu, Luizinho? Eu agradeço, muito obrigado. Intervalinho comercial, voltamos já aqui no Expresso.